imagino a minha vida sem tua presença. És divino, quem cuidou, cuida e sempre me cuidará. Sou grato a ti, ó meu Senhor. Vivo pra ti, és o meu Salvador. Viver na tua graça é tudo pra mim, ó Pai. Eu não temo nada, confio em ti. Se respiro, és tu que permite. Minha vida é tudo, você decide. Não sou nada sem ti. Não sou nada sem ti. Se respiro, és tu que permite. Minha vida é tudo, você decide. Não sou nada sem ti. Não sou nada. minha vida ser tua presença.